Antenoeira. Especial Informação. Boa tarde. É uma notícia de última hora que acaba de chegar à Rádio Antenoeira. Uma explosão numa central nuclear no sul de França, na cidade de Nîmes, a central nuclear de Marcoule. Um forno acabou por explodir e agora há perigo de fuga radioativa, vai alertando o governo local francês. A explosão deu-se esta manhã e ainda não há para já uma causa explicativa do que sucedeu esta manhã na central nuclear de Marcoule, no sul de França, em Nîmes. As agências noticiosas francesas, bem como o jornal espanhol El Mundo, já vão noticiando um ferido e uma vítima mortal a lamentar. As informações por hora são escassas, até porque não foi há muito tempo que esta explosão aconteceu, mas os bombeiros já estabeleceram um perímetro de segurança. Desconhece-se ainda os danos que esta explosão poderá ter causado neste forno, neste reator, no que envolve todo este local, mas existe de facto esse perigo de fuga radioativa. É uma situação que a Rádio Antenoeira vai continuar a acompanhar a par e passo. Antenoeira. Especial Informação.